Eu queria fazer uma pergunta. Tu cheira? Leva pra Belém que eu vou te mostrar o que faço. Do nada ela fez uma pergunta absurda. Que loucura é essa? Eu não faço. Ela chegou em mim. Vamos fazer um alá. Me leva pro teu carro que eu vou te mostrar. Do nada ela fez uma pergunta absurda. Que loucura é essa? Eu não faço essas coisas. Mas como eu sou safado, eu entendi no modo errado. Quando eu tô em Belém eu digo assim: tu cheira? Tu cheira? Do nada ela fez uma pergunta absurda. Que loucura é essa? Eu não posso. Ela chegou em mim e vamos fazer um balado. E aí, muito doido. Do nada ela fez uma pergunta absurda. Que loucura é essa? Eu não faço essas coisas. Mas como eu sou safado, eu entendi do modo errado. Ela chegou e disse assim, ó: tu cheira? Tu cheira? Cheirosinhas de Belimpinha, garoteiro do Pará, um beijo. Espadinho, cheirosinhas de Belimpinha. Espadinho, cheirosinhas de Belimpinha. Espadinho, cheirosinhas de Belimpinha. Seu bloco vai, safadão Belém.